Ele não mudou, jamais esse Deus falhou. Creia, Ele é com você. Nessa geração te levantou, foi pra vencer. Lembra quando Ismael no deserto ele chorou? Deus sentiu sua aflição e águas no deserto o anjo lhe mostrou. De Elias não posso esquecer, desafiando Deus Baal pra mostrar que só o Senhor é Deus e como Ele não existe outro igual. Josué orou e o sol parou. Daniel na cova dos leões ele livrou. Deu sabedoria a Salomão. Ele ungiu Davi com coragem e unção. E seu nome é Jeová. No Sigiré Jeová Rafa. É um Elion poderoso, é. O Senhor dos exércitos está de pé. Deus tremendo.